Roger. Autorização por gentileza de São Paulo, componha nível 380. Agora não sou no time. Aceita o 36? Afirmativo. Informe-se, por favor. Urbano, prossiga. Fábio Azevedo é contigo? Confirmo, confirma a urbana. É o 862 e Cono, aguarda o 380 para Guarulhos. 351, trajetória da Airbag. Aguarda, confirmado, 730 Zulu, 190 vai estar operacional. Assim. Pena 3601 autorizado para São Paulo. Nível 360, verificamos Luna 6. Na cola da pistão no zero, primeira curva à direita. Saída da El, Leda, após Leda Bridge. Controle 120 decimal 8. Transponda 5441. São Paulo, aprovado 360, lá na Luna 6. Decola da 10. O 3-0 no cotejamento correto, tem o pushback acionamento autorizado, sendo taxa. Minha 251, na escuta para a cópia. Na minha 251, autorizado Guarulhos, nível 360, via uniformes Luna 6, da cola da pista 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, após Leda Bridge. Controle 120 decimal 8, onda é 5446. 360 Guarulhos. Pela rampa de Lono Meia, da Cicola da Té, primeira curva à direita, da El, Leda, Brinque, controle 1-0-8, da Ciona 5446, está no 1-1 com a curva do Meia 251. Imaginei minha 251, cotejamento correto, por favor, corrija a frequência do controle, 119-8-0. 19.8.0.6.2. Rádio sempre parou, puxa acionamento. Da 3601, confirmando, controle agora, opere 1.9.8. Salvador, bom dia, Altan, 3399, da gente da Gol, autorização Guarulhos, transporte. Então é 3399, Guarulhos, autorizado 360, e uniformes Luno 6. Decola da pista 10, primeira cor direita. Saída da El, Leda, após Leda Bridge. Controle 1-19-8. Transponda 5445. Autorizado para Guarulhos, nível 360, via Upper Luno 6. Decola da da direita, Serra da El, Lida, após Lida, Voa Brise, o controle 1998, transponder 2445, 3399. 3399, correto, amparo pushback, acionamento. Chamada para o próximo 09, 339. POB 82, doutor 24, Italião, é o alternado 3601. Passos linha 01 no táxi via Índia, reporte no ponto de espera pronto, ajuste 1019 e a frequência do controle, corrigindo, é 119, decimal 80. 198, via Índia, tomando o ponto de espera pronto, 3601. ainda cola pista no 0, vento no 40, Birave 19. Esse é o hotel para São José dos Campos? E só um minutinho para a cópia, Mike Sierra Hotel. Aeronave decolou os 12, chame o controle 199-8, bom voo. 01, cruzando 2300, por cima da EL. 3601 no contato, mantendo o 3600, então 3601. 360, lado de boa direto da EL, 3601. 0, então 3601. Direto da Elfa para o 360, até 3601. 17, primeira curva direita, ingressa no corredor Axé, inicialmente restrito a 1.000 pés, aguardando a liberação do controle que opera na frequência 199-8. Transponder 5427. Até o protegimento correto, no hangar da Bata, tem livre acionamento, chame pronto para o táxi. A cola da pista 17 segue direto a Arubi, conforme rota. Já autorizado, a cola 17 direto a Arubi. Após a Arubi, segue conforme o plano. 3601, não vou direto bridge, tá 3601. Direto bridge, tá 3601, obrigado. A 3601, nós chamamos Recife agora, na frequência 1251, alterna 33 e 125, então 3601. Hotel Livre Taxi, Antônio Ingresso.